E aí, galerinha, ouvintes do Não Podcast, sejam bem-vindos a mais um Não Podcast. E se você não percebeu, você tá escutando mais um Não Podcast. Eu sou o Jordano, e quando eu era criança, eu brinquei de peão. Eu sou o Dani Hell, e eu rasgava uma calça por semana quando era criança. Que isso, Hell. Aqui é o Zuevini, claro, e quando eu era criança, eu nunca soltei pipa, cara. Odeio esse negócio de pipa. Pipa, papagaio, qualquer coisa desse nível, cara. Nunca gostei. É nóis, Vini, é nóis. É nóis, é nóis, Queiroz. Aqui é o Land e eu já soltei muita fita de Super Nintendo. Ah, meu Deus. Oi, boa. Aqui é a Brooks, sou novidade, e eu tenho uma caixinha de música da Sailor Moon até hoje. Sério, ela tá intacta. Ô, louco. Uhul! Então, galerinha, como vocês perceberam, hoje nós temos aqui uma convidada mais do que especial, né, rapaz? A segunda moça a participar do nosso cast. Ui. É a nossa querida Brooks. Uhul! E ela vai fazer um discurso agora, dizer como é importante pra ela estar participando desse cast. Vamos lá, Brooks. Adorei isso, isso não tava no roteiro. O quê? Sério isso? Fazer um discurso? Claro, você é a nossa segunda ilustríssima. Uou, eu sou uma candidata, não, eu sou uma integrante nova, convidada especial, que se convidou, né, eu nem fui convidada, na verdade, e eu estou muito feliz, veja a felicidade, ouçam na minha voz, é muito legal estar aqui, porque eu vou falar de coisas da infância, porque até hoje eu sou muito criança, então acho que é legal, pronto, chega. Aê, parabéns. Obrigada. Aí, sucesso, sucesso. Palmas, sucesso! De surpresa do mal. Bom, então, como eu deixo sempre as apresentações por Jordano, eu sempre começo com a pergunta óbvia. A pergunta óbvia do dia é: você gostaria de voltar à sua infância? Sim. Não tem nada melhor. Não tem nada melhor do que voltar a ser criança. Cara, acordar só pra ver desenho, ir pra escola, voltar e ficar fazendo mais nada, cara. Porque ter que trabalhar, cara, é complicado. Esse, pra mim, é o melhor argumento, o trabalho. Só de ouvir a palavra trabalho, eu já sinto até você aí. Ah, mas tem coisas que são só da vida adulta, que a gente não tem, se a gente for criança e... E que são legais também, do mesmo jeito que, são, que tem coisas privativas da vida de criança. Se a gente tipo pode, álcool. A gente não pode viver. Pois é, tipo... Tipo o quê, bro? Olha, isso tá um exemplo. Tipo álcool. Álcool. Não, tipo, cara. Vai lá e ter seu próprio dinheiro e... Olha só. Você quiser com ele. Olha só, eu vivo a minha vida na boa sem álcool, cara. Álcool pra mim não melhora em nada a minha vida. Oi, olha, eu sou o Vini, eu não bebo há 20 anos. Exatamente, há 20 anos, cara, não bebo há 20 anos. Você é um ex-alcoólatra? Aham, há 20 anos que eu não bebo. É um ex-alcoólatra, Bruno, ela começou com dois meses na vida bebendo. Ué, vai saber, né, profissional é profissional. Certo, cara, o Vini... já conhece o efeito que o álcool tem em mim, então eu prefiro nem falar nada. Pois é, esse certo membro também vai ficar quieto aqui, porque o que é, tem poucos minutos já e ninguém já tá soltando spoiler um do outro, cara. Que bom que ninguém conhece aqui. Mas, cara, sei lá, é complicado essa história de infância, né, tipo, todo mundo quer voltar a ser criança... E acho que uma coisa que me irrita nessa geração nova é basicamente isso. Porque, assim, as pessoas querem deixar de ser criança muito cedo. Entendeu? E é um tempo que não vai voltar. É, só que ela só tem consciência disso depois que já era. Ah, na verdade... Toda criança sonha em ser adulto. Aí quando chega na idade adulta, vê que é uma merda. A verdade é que ela desejou todo esse tempo. Exatamente. Então, a verdade, cara, é que todas as crianças desse tempo vão ver que nunca tiveram uma infância de verdade. Tudo que elas têm aí não é nem infância. Essa é a verdade, cara. Ah, eu tive uma super infância. Pô. Então, já que tocamos nesse assunto, então, todos nós tivemos uma super infância, né? Uhum. Somos as crianças da geração dos anos 90, e onde as coisas eram boas, os doces eram bons e davam brindes. os desenhos eram interessantes, os filmes eram os que são hoje em dia da Sessão da Tarde. Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? Filme da Sessão da Tarde, cara. Filme de Sessão da Tarde é só Lagoa Azul, cara. Não, pelo esse é o filme da Deus. Sessão da Tarde da nossa infância. Nada. Na minha época, só passar Lagoa Azul. Lagoa é nada. Eu lembro uma vez que eu vi... para Lagoa Azul, cara. Eu lembro uma vez que eu vi um filme na Sessão da Tarde que era alguma coisa tipo um lobisomem americano em sei lá onde. E aí eu assisti e achei, nossa, que legal, tal, não sei o quê. Aí à noite, depois eu fiquei com o maior medo. Ridículo, não. Tipo. Medo. Lobisomem americano, cara, é clássico, cara. E assistir o Zé do Caixão, cara. Conto da Cripta. Não, não, é seu pai. Ah, cara, eu não assisti, eu não assisti, mas é, eu tenho motivo pra não ter assistido. Cara, tu é português, tu não conta. Olha, a minha infância inteira eu fugi do filme do Chuck e até hoje eu não assisti essa merda. Eu tinha muito medo só de ver a propaganda e aí eu tinha uns primos trolls e eles pegavam o VHS na época e colocavam na caixinha de outras coisas e falavam, ah, vamos assistir, sei lá, o Rei Leão. E aí eu ia lá mó feliz assistir o Rei Leão e aí quando eles colocavam, era bem no meio de uma cena do mal do Chuck e eu tinha um ódio disso. Resumindo, até hoje eu não assisti o Chuck. Eu não posso falar nada que eu também sou muito cagão. Eu fico imaginando a Bruna, tipo, assistindo o Chuck. Mamãe, cadê o leão, mãe? E, tipo, não tem nada. O pior é que hoje em dia eu não tenho medo de filme de terror. Mas eu não tenho, não tenho moral de assistir Chuck até hoje. Cadê o leão, mamãe? O Chuck matou. De infância. Cara, na minha infância, cara, eu assistia filme de terror tranquilo. Era isso que eu ia assistia... falar também, cara. É... Cinema em casa, cara, quando eu passava a Noite dos Mortos-Vivos, cara, eu me realizava assistindo aquilo, cara. Rapaz, a Noite dos Mortos-Vivos é terror? Eu assistia filme de terror, eu vou contar. Ah, na época era, cara. Porque a minha mãe é viciada em filme de terror, cara. Ela gostava muito de filme de terror. Ela via, eu acabava vendo também, cara, aquele filme de terror, tipo o quê? É Pânico, era um filme de terror, assim, o do Fred, o do... Não, do Jason, cara, eu, não, eu Jason tenho tanto. Apesar que passou um do Jason que eu vi também, que era maneiro também, que foi. Um do Jason do espaço, Jason X. Lá no espaço, cara, matava. Nossa, o cara. Nossa, cara, esse espaço. Filme é muito ruim, eu já vi esse. Cara, já que vocês estavam falando de filme de terror, eu tenho que falar um negócio, cara. Fala. Não dá pra assistir filme de terror comigo. Nem desde criança, cara. Por quê? Primeiro, eu nunca tive medo de filme de terror. Simplesmente, isso era um problema. Pra quem ia ao cinema comigo, eu tava vendo um filme e, tipo, queria se assustar. Tipo, minha mãe, por exemplo, ela conta uma história direto aqui, que é basicamente o seguinte, eles estavam vendo um filme na sala, né? Aí, de repente, vem um espírito enorme, assim, tipo, ele abre a boca, começa a gritar e todo mundo cai morto no chão. Eu, pequeno, sei lá, com 10 anos, cheguei, pô, cara, que mau hálito, cara. Aí, tipo, ficou, sabe? Ficou, tipo, minha mãe começou a rir, não conseguiu parar, entendeu? Aí ficou lá rindo, tipo, não, parou de ver o filme, foi embora, não aguentou mais, perdeu o clima. Então era assim, né, tipo, por exemplo, eu via Pânico, cara. Pânico, eu descobri que era filme de terror quando eu tinha, sei lá, uns 12 anos, cara. Porque assim, eu olhava pra aquilo e eu ria com a máscara do cara. Sei lá, cara, filme de terror nunca me afetou muito, é meio triste isso na minha vida. Não, eu vivo na procura do filme de terror perfeito e também não consigo, nenhum me assusta mais. É. Acho que só o Chuck que vai ficar pra história. Eu continuo achando. Eu não gostava de filme de terror na infância. Hoje em dia, eu continuo não gostando antes porque eu tinha medo, hoje porque eu não vejo graça alguma. Pois é, cara, termina não, e eu fico. Eu vou falar um negócio, cara. Tipo, eu só gosto de filmes de terror hoje em dia quando você vai com alguém que é muito assustado. Sim, pra você assustar a pessoa. Exatamente. Cara, é a melhor coisa que tem, na boa. Na boa, verdade. Concordo, cara, concordo. Mas depende, passar aquela cena pessoa... terrível, chegar e dar um grito com a pessoa, cara. A pessoa voa da cadeira. Cara, nem cena terrível, que eu não quero citar nomes, cara. Mas eu fui ver um filme muito ruim, mas muito ruim mesmo. Em que, sei lá, tipo, tinha uma cena do cara, tipo, com uma música suspensa andando com uma pá no escuro. A menina segurou meu braço e, tipo, esse pêndulo subiu no meu colo, cara. Tem noção disso? É. Tem gente que perde noção. Acho que isso aí é outra coisa, hein? Eu também Opa. Acho que isso é outra coisa, bicho. Outra coisa também, hein, cara? Ó. Só você que não se ligou. É. Tá ficando Perdeu rosinha, você. Hein, Han? Ai, Deus. Já basta o último cast. Ah, deixa o último cast pra lá, meu jovem. Ó. Oh. Ó, não sei não, hein. Você não duvidar. Eu vou ficar cantando a música do Teletubbies esse cast todo pra você. Um garoto inocente, gente. Parem de ser preconceituosos. Né? Vamos parar de zoar o menino magenta. Não é? Menino magenta, cara. Ah, cara, não é nem questão de ser inocente, mas isso não tem a ver com o cast, não. Né? Tá bom, Rita, quanto infância. É, inocência tá bom, tem tudo a ver com a infância. Então, e o próximo tópico... Mas deixando o cinema de lado, né? Deixando o cinema pro cast de cinema, vamos falar de desenhos. Desenhos animados, cara. Desenho animado, Pernalonga e Pica-Pau, cara. Cara, eles são do mal. Os dois assassinos da Terra, velho. Os dois eles primeiros do trolls, né, cara? Ué, com poderes infinitos. A imortalidade e o bolso sem fundo, cara. Ah, o que foi isso? A imortalidade. Ai, meu Deus do céu. Não, não é. Você baixou o Henrique Cristo aqui, tipo, o pai. Sei lá, foi coisa da hora. Ah, tá bom. Então tá, desenho. É, tem o Pernalonga, eu me amarro no Pernalonga e isso me lembra outro filme. Ah, Space Jam. Exatamente, Space Jam, só. Muito bom, ó. Quem não viu Space Jam não teve infância. Eu vi, exatamente. Mas eu tinha Space Jam aqui, cara, em VHS. Eu tenho ele aqui em VHS que vou passar pra DVD. Ó. Nossa, eu tenho todos os filmes da Disney da nossa época em VHS até hoje. Eu tinha todos, cara. Eu tinha todos que lançava pelo jornal, cara. Começou o jornal pelo jornal. Todos os desenhos deles, cara. Aí, tipo, tu ia comprar o jornal, mais uma grana, vinha, ganhava um VHS. Na época, eu acho que eram uns 12 conto, cara. Aí tu ganhava um VHS e um desenho da Disney, cara. Sabe o que é que essa história de jornal me lembrou, cara? Não sei se vocês chegaram a pegar essa parte. Acho que todo mundo pegou aí. Vocês se lembram das promoções da Coca-Cola, quando você ainda trocava tampinha por algum brinquedo? Sem dúvida. Tocava por um ioiô, eu cara. Eu achei uma penca de geloucos aqui outro dia. Nossa, aí, eu tinha geloucos demais, cara. Né, eu consegui completar, acho que os geloucos, o... Mas eu nunca tive um gelouco, gente. Porra, para de falar disso, cara. Gelouco, eu sempre quis ter um. Sempre quis ter um, né, cara? Porra, mas nunca tive um, cara. Ó. Vamos lá, campanha. Doe um geloco para o Vini, cara. Né? Vou te mandar um por cento. Twitter, geloucos para o Vini, vai. É, ó. www.geloucosparovini.com.br. Acesse lá. Acessa lá. Faz uma doação, uma caridade. Por favor. Isso, para doar 7 geloucos, ligue para 0500-2012-007. Para doar 15 geloucos, 0500-2012-015. E para doar 30 geloucos... Não, chega. Mas deixa eu só fazer uma pergunta. Quem é o imbecil que vai ter 30 geloucos ou nos dias de hoje em casa? Assim, dando certo. Cara, eu vou fazer outra pergunta por cima dessa. Quem é o imbecil que vai doar 30 geloucos? Porque dormir eu não me disfarço não, viu? Exatamente. Uma boa alma. Uma boa alma. Cara, uma pessoa que, no meu país, que não quer deixar uma pessoa triste, que nunca ganhou, que teve um gelouco, cara. A pessoa vai doar, vai ficar, não, hoje você vai ganhar 30. Toma, meu filho. Eu quero que vocês imaginem comigo uma cena. Imagina o Vini lá na casa dele, num momento assim, um quadro de TV, assim, num quadro, sei lá, no programa do Hulk, ele abrindo a porta da casa dele, um caminhão chegando... E o Luciano Huck abrindo a porta de trás do caminhão e tirando um monte de geloucos e o Vini chorando e recebendo as caixas e caixas de geloucos e correndo e pulando montanha de geloucos e enfim. Gritando, o que é que eu vou fazer com essa merda? Vou estar chorando. Puta que pariu. Vou falar uma coisa que eu nunca teve utilidade nem na minha infância, cara. Não é? Não, mas outro dia eu tava pensando nisso. Todas as coisas que as crianças acham o máximo e todo mundo quer, é sempre inútil. Cara, sério, pra que te serve uma lembrancinha do McDonald's, na boa? Pra nada. Mas da Coca-Cola mesmo tinha pior. Lembra daquelas mini garrafinhas que vinham na Coca-Cola? Sim, inútil. E os mini crackers? Inútil. Tipo... Mas as coisas não. Os mini-cracks de prática. Os mini-cracks provavelmente serviu de enfeite. Cara, não, aquilo dali serviu, sabe pra quê? Pra fazer a gente gastar dinheiro e ser feliz, cara. Porra, foi uma realização tu ganhar um daquele presente do McDonald's. Pegar aquele palhaçozinho ali pra tu quebrar ele, cara. O Vini foi um pouquinho menos feliz que nós na infância dele, porque ele não teve um dia louco, cara. Coitado. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Não, não. Parem com isso. Parem que é um trauma que até hoje eu não superei. Tá, parem. Já temos dois traumas de infância. Né? Ai. Tá, cara, mas Geloco me lembra outra coisa, cara. Geloco me lembra Tazo. Ah, ah, velho. Ah. Velho, eu tive Tazo do Tá Tazo, boa, Tazo, esse sim. Do Tazo do Pokémon, ainda tive Tazo de quem, cara? De outra besteira aí, cara. Lone Tones. Lone Tones, cara. Eu também tive. Eu sei que eu completei tudo, cara. Esse sim, cara. Se alguém aqui chegar e disser, tipo, não tive nenhum Tazo. Cara, eu posso ter uns 200 aqui em casa e provavelmente eu tenho se eu procurar. Mas, cara, eu não dou um. Nem eu. E eu? Cara, eu devo me agastar e tirar uma chips. Né? Cara, eu 5 pacotes tava... daquele por dia. Pois é, né? Pelo menos eu não comi os pacotes, cara. Eu saía do colégio, cara, escondido, pra poder comprar na mercearia do Lazo, do lado. É, o salgadinho que vinha o Tazo, cara. Não, mas pera. O seu colégio não vendia? Não, não vendia. Quer dizer, ele vendia, mas ele não vendia o que vinha o Evolutazo, que era o grandão, entendeu? Que só vendia sacanagem. Na mercearia. No meu também só vendia os pequenininhos. Não tinha nenhum com o Evolutazo, aquele Tazo gigante. Era na época, Tazo dourado, um Tazo de plástico, Tazo de lá. Nos meus isso vinha junto, cara. Vinha nos pacotes Ruffles normal, cara. Também. Cara, mas o seu é uma infância europeia, que é a infância de terceiro mundo. Com certeza. É, cara, mas os Geloucos, por exemplo, eles vinham na Ruffles também, cara. Não, Geloucos era na Coca-Cola. Geloucos na Coca-Cola, você juntava um bagulho da Coca-Cola pra lá trocar. Tô dizendo no meu país, cara. Meu país era assim. Lembro que era maior contrabando. Você tinha que juntar as tampinhas e ia lá. Parecia que você ia comprar droga. Você ia lá. Exatamente. Então, e a alegria, esperando o caminhão no meio da rua, cara. Você sentado na porta da mercearia esperando o caminhão da Coca-Cola passar pra você fazer a troca das tampinhas. Exatamente, era assim mesmo, ó. Passei, isso era quando você tinha que sair correndo atrás. Não, isso eu nunca fiz. Isso eu nunca fiz, não. É atrás também eu nunca corri, não, mas... Eu já vi. Eu já vi gente correndo. Eu parado olhando o pessoal correndo. Eu tava tão desesperado pra ter um gelo, cara. Eu tava tão desesperado pra ter um gelo que ele corria atrás do caminhão, velho. Coitado do Vini, cara. É, gente. Pelo menos... Acho que se eu sou um motorista, vejo uma manada de crianças correndo atrás do meu caminhão, eu vou parar. Pisa fundo, rapaz. É um arrastão, hein? Vai voar. Não é? Sabe o que eu lembrei? Não. Tatuagem de figurinha. Aquelas tatuagens. Vinha no chiclete. No chiclete. Foi o maior. Ah, tá, não é de figurinha, né? Sim. Como sim. Assim de figurinha? Tatuagem que tem na figurinha, tipo... É, cara, as tatuagens que vinha, tipo, comprava chiclete, a chiclete vinha, uma figurinha, essa figurinha você botava no pulso, botava um pouquinho de água, não, qualquer parte. Ah, né? sim. Aí sim, soltava, sim. Aí ficava tipo uma tatuagem que depois de uns dias sumia. Ninguém lambia aquilo. Não, eu também. Ah, cara, teve... Faz isso, não tinha uma lenda urbana até que dizia que nessas tatuagens tinha droga ou sei lá o que, um troço assim na época. Minha mãe evangélica, maluca com esses troços, ela quase me proibiu de usar aquilo. Teve um teco uma vez que eu cheguei com aquilo no braço. Nossa, eu me sentia marinheira, cheia das tatuagens, lá andando. O próprio motoqueiro selvagem. É um negócio assim meio... Ah, comigo isso nunca teve problema, não. Foi sempre foi tranquilo. Minha mãe nunca perturbou, não. É, a minha mãe também não. Mas fora essas tatuagens, cara, vou fazer uma pergunta pra vocês. E brinquedos, cara? Brinquedo? Nossa, aquele, tipo, aquele gravadorzinho que tinha um microfoninho e o um negocinho de pôr a fitinha. Vocês lembram? Eu lembro. Eu nunca brinquei disso, cara. Eu achava a Xuxa, né? A pessoa saía tatuada e cantando. Me achava a Xuxa tatuada. Era uma coisa... Voltando um pouquinho, sabe um brinquedo que eu tinha, que eu tirava muita onda? Vocês lembram da pistola de Tazo? Sim. Pô, eu tive uma. Isso ali era muito épico, cara. Pistola de Tazo era aquele negócio que jogava o Tazo longe, voando. Aham. Aliás, isso me tira uma dúvida. Aqui teve aqueles Tazos voadores? Teve sim. Exatamente. Dos Looney Tunes. Eles pareciam um... Eu esqueci o nome. Uma catraca. Não, uma... O que é uma catraca, Jordano? Nos explique. Não, calma aí. Como é que, uma engrenagem, cara. Como é que foram os tazos voadores de vocês? Uma engrenagem. É isso mesmo. Eles se encaixavam um no outro. Tinha um monte de... Esqueci o nome daquele negócio. Aquela estrelinha ninja. Esqueci o nome, gente. Shuriken. Isso, parecia Shuriken. Não, calma aí, mas Shuriken. Não! São umas tendazinhas do lado onde você podia encaixar um tazo no outro. Isso. Eles tinham uma tesoura. Uma tesoura pra encaixar. Tinha? Tinha. Aí isso eu não tinha, não. Não, mas não, a tesoura que eu falo, cara, é o corte. É um corte. É um cortezinho, é tipo de uma tesoura. Tinha. Era cheio de fendas, aí um tazo se encaixava no outro. Eu nunca soube perfeito, por que aquilo servia, né? Nem eu, né? Mas aí ficava encaixando o outro atacando. Mas aí a gente volta àquela ideia de que tudo que é feito pra criança é inútil e a criança acha o máximo assim mesmo. Isso me lembrou outra coisa, eu não sei se aqui teve, cara, mas em Portugal teve tazo de Beyblade, cara. Não, aqui não teve, não. E aí, tipo, sabe o que que rolava? Tipo, o tazo tinha uma cruzinha no meio. É pra você botar um negocinho e ficar girando o tazo, ficar batalhando com o tazo. Cara, aqui a gente pegava tampinha de... Pelo menos na minha escola, o pessoal pegava tampinha e pegava aqueles palitinhos de pirulito, fazia um furo no meio da tampinha e botava. O palito ali ficava rodando pra fazer aquele de Beyblade, cara. Pois eu tinha a Beyblade mesmo, cara. Não, eu também já tinha. Eu ainda tinha... Não, eu tinha o Power Braid, cara. Eu tinha. Eu tive duas Beyblades, velho. Olha, eu tinha, rodava e botava as duas pra se bater lá mesmo. Pegava uma bacia, aquela bacia grande mesmo, jogava lá dentro e... Let it win, let's go! Vum! Jogava a Beyblade lá dentro pra ficar se batendo as duas, né? O problema é quando as duas se batiam, estourava pra longe, né? Quebrava. Quebrou tudo. LOL. Não, cara, a minha maior inveja é aquela Beyblade de controle remoto. Alguém chegou a ver ou ter essa? Não, eu cheguei a ver, mas nunca cheguei a brincar, não. Tinha um moleque onde eu estudava que tinha uma dessa, cara. Ele tinha até aquela arenazinha oficial do Beyblade, a Beyblade de controle remoto. Nunca tinha uma daquela. Nossa. Esse é o meu trauma de infância. Gente, uma coisa nada a ver. Tênis com luzinha. Esse eu nunca tive, cara. Mas meu sonho era ter um bicho desse, cara. Ah, esse eu tive, ó. Esse eu tive. Pra você ver como criança... E o que eu só tenho uma lembrança do tênis com luzinha. Mas, cara, me responde uma coisa. Pra que aquela porra presta, cara? Pois é. Não, pra você ver como criança gosta de coisa inútil. Então... Pra você ver como criança é inocente. Quando eu tinha acho que uns 5 anos, mais ou menos, eu tava brincando na rua e tinha uma tia minha que morava mais ou menos meia quadra de distância, né? E ela saiu de casa andando na direção contrária à minha e de noite eu vi aquele vermelho piscando nos pés dela, cara. Eu corri até o final da quadra, até alcançar ela pra avisar ela que eu achava que ela tava pegando fogo. Entendeu? Só que quando eu cheguei perto, cara, que eu vi aquele tênis piscando, velho, eu fiquei muito maravilhado com aquilo. Eu queria aquilo ali acima de tudo, cara. Tu é doido. A única dúvida é por que a sua tia tinha um tênis que brilhava. Pois é, exatamente, eu falei a mesma coisa. Sua tia. Que lão, velho. Então, cara, é verdade. Até minha tia teve um sapato desse e eu não, cara. Esse é meu trauma de infância. Poxa, cara, que perna. A questão não chega a ser essa, cara. A questão é por que a tua tia tinha isso, entendeu? Pois é, tipo... Cara, eu não sei. Eu, tipo assim, hoje em dia eu acho que ela deve ter comprado porque minha tia é baixinha, cara. Então, assim, sei lá, vai ver, ela curtia, né? Tinha pro tamanho dela. Não sei, cara. Eu sei que se tivesse pro meu tamanho hoje em dia, eu compraria, disso. Cara. É tipo aquela história do se filme. Se me arranjar um 42, eu compro. Não é? Se me arranjar um 44, eu compro. Ia ficar uma graça mesmo. Nem se tivesse 42 eu comprava hoje em dia essas coisas, velho. Na boa. Estiloso pra rave. Não, imagina. Me lembrou um negócio. Nossa, eu lembro que eu ficava, tipo, pisando no chão desnecessariamente só pra piscar o negócio. Quem não vem ficava? Que tu, vem que tu, tu e eu e tu. Vem que tu, vem que tu. É maneiro pra chuchu. Que isso? É, como assim? Que isso? Eu, a paixão de criança. Isso que todo mundo sabia que é isso. Silvio, então, e o próximo tópico? Então, como eu falei, a gente falou pouco de filme, entendeu? Falou só sobre filme de terror. E tem uma porrada de filmes, assim, tipo, da nossa geração que ficaram pra história, cara. Por exemplo, tipo, Esqueceram de Mim. Que eu vi umas 32 vezes na sessão da tarde. Sério, cara? Tudo isso? Não. Eu não vou nem mentir, cara, que eu já vi por aí também, viu, cara? Passava praticamente toda semana. Aham. Agora, quer um filme fera mesmo, cara, da nossa época? Qual? Goonies, cara. Goonies. Sem dúvida. E não passa mais na sessão da tarde. Não, infelizmente, cara, que era um filmezinho épico, cara, aquilo. Pô, sem dúvida. Esse filme é não, e pior outro. Que tinha um moleque dos Goonies que, tipo, ele fazia todos os filmes daquela época. Ele praticamente todo dia ele tava num filme da sessão da tarde. Eu nem sei o que houve com esse moleque. Verdade, mas, tipo, além de Goonies, cara, lembrei de outro também. Gremlins, cara. Sim, eu tava pensando. Gremlins. Esse passava no SBT. Esse era do cinema em casa. Cara, um filme tão idiota, mas tão idiota, cara. Diziam pra não alimentar aquela desgraça, eles iam lá e davam comida pra aqueles indivíduos. Ah, porque era um bicho fofinho. Silvio, então, e o próximo tópico? Gente, um filme que eu adorava, não sei se vocês assistiam, é o Jumanji. Nossa, pirava. Cara, filme, tipo, da minha infância, eu diria assim. De humano. Com o nosso amigo. Muito bom, com o nosso amigo que só faz filme bizarro, né, cara? Filme muito, muito ultra low, cara. Porra, um jogo materializar daquela forma, brutal. Uma forma que faz pra você não jogar, cara. Como assim pra não jogar? Porra, cara, você joga o bicho sumô numa floresta com leões. Tá aí um jogo que até hoje meu sonho é jogar, tipo, outro dia mesmo eu tava andando, aí eu passei na frente de uma loja e eu vi um tabuleiro que parecia muito Jumanji, e eu parei, tipo, Jumanji! E aí eu parei pra olhar, mas não, nem era, e aí mó frustração. Uhum. Mas é, cara, tipo, Jumanji é o primeiro jogo live action da história, né? E pode sabe o que é legal do filme, cara, do Jumanji? É que, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas tentaram reciclar o Jumanji recentemente agora, esse filme Zatura. É, eu vi essa porra. Aqui é a mesma coisa, só que no espaço. Né? Só que, tipo, Jumanji é infinitamente melhor, cara. Só que não tem nosso amigo Robin Williams, cara. Ele é épico, ele só faz papel bizarro. Não é? Por isso que eu vi ele fazendo papel de Popeye, cara. Tá boa. Depois disso... Eu não vi isso. Eu vou deixar isso no, no, no cast depois, na imagem pra vocês. Eu acho que ninguém viu, né, cara, isso, porque é muito nem bizarro. Nem eu vi isso. Nem o fã do Discovery Channel viu, cara. Mas fui eu que dei informação. Exatamente. Quem é o fã do Discovery Channel? Mas também, vocês sabem de quanto que é esse a filme? A maior enciclopédia, cara, de cultura inútil do mundo. Qual filme, meu? Do Popeye, cara. De 1940, não é? Não. Não, cara. O Manão não tem tanta idade assim. É, não. Óbvio. Porra, Vini. O filme, cara, é muito novo, cara. Pô, se bem que tem um filme que o Robin Williams é um cara que, tipo, é um robô, né? Se não me engano. É o Homem Bicentenário. Isso. Então, tipo, é isso, né? Tipo, ele nasceu lá, sei lá, no século XVII. Aí passou por várias coisas, ele fez o Popeye no cinema, fez Jumanji, e por aí foi, né? É, pra ter uma ideia. De repente, uma das fases do Jumanji foi ele voltar no passado, né? Vai saber. É, quem sabe. Quem sabe. Gente, falando em passado, e Jurassic Park, que até hoje eu não consegui assistir inteiro. Porque eu não... sempre acabo dormindo. Como assim, velho? Sério, cara? Nunca deu certo. Desde criança, eu tento assistir, nunca dá certo. Ou eu durmo, ou, sei lá, acaba a luz, ou eu tenho que sair, ou, sei lá, qualquer coisa, dá problema no filme. Nunca dá certo. É o destino que não quer que eu assista Jurassic Park. Ponto. Não, cara, Jurassic Park foi o primeiro filme onde eu vi alguém morrer dentro do banheiro, cara. Não é, não? Primeiro também, ó. Porra! Exatamente. Foi a morte. Isso marcou, cara. Eu confesso pra vocês que eu não lembro mais nada do Jurassic Park 1. Só aquela cena do cara sendo comido pelo dinossauro no banheiro. Aí você nem lembra da cena que ele fala, fiquem imóveis, que ele só consegue. Ele só consegue sentir movimentos, um troço assim. Que algum tiranossauro Rex para na frente do personagem principal, dá aquela fungada gostosa, aquele bafo. Aí você tem que ficar imóvel pra não ser mordido. Não, isso eu lembro, verdade. Nossa, falou esse negócio de imóvel, vou falar uma coisa nada a ver. Tipo, lembrei agora de Power Rangers. Por que que os vilões sempre esperavam eles montarem o Megazord, tipo, meia hora pra montar o Megazord e o vilão ficava lá paradinho esperando eles terminarem? Cara, é pelo mesmo motivo que o Chuck Norris não, que o Jack Bauer não vai no banheiro, cara. É porque ele não tem não tempo. Tipo, rola um vórtex temporal. Tipo. É, quando eles vão montar o Megazord, eles passam pra dimensão da caixa de leite e papelão. Não tem como o vilão deles acertarem. É, o vilão tem que sentar lá, puxar um cafezinho e esperar eles terminarem. Não, não. Uma coisa meio tipo, não, take your time, tipo, beleza. Vai na boa aí, daqui a pouco a gente luta. Vou ficar aqui de boa esperando, admirando a sua montagem. Fiquei aqui admirando a paisagem da cidade atual. É, não, pode ficar mais chip, aí tranquilo. Né? Vamos lá. Todo vilão do Power Rangers tem duas vidas, né? Porque primeiro ele morre pequeno pra depois crescer, cara. Eu morri, tem que esperar, pelo menos, né, cara? Tem que ter, né? Uma segunda chance, né? O que seria a vida sem chance? É o round 2. Round 2 é que nem no Mortal Kombat, cara. Você matou a primeira vez, você espera o inimigo ficar em pé de novo pra voltar. Lógico, aí rola um finish. É, né? Cara, eu acho que rola uma certa honra no mundo dos Power Rangers, sabe? Tipo, ele chegou antes da luta, olha só. É, vocês não vão me atacar enquanto que eu estiver montando meu robozinho e eu não vou te atacar enquanto você estiver crescendo, beleza? Aí pronto, fica nisso, então. É, tipo um trato, né? Exato. Espero o outro. Eu não te mato enquanto você não me matar. É igual quando você tá jogando qualquer jogo de combate com algum amigo, que você tá aprendendo ainda os golpes de algum personagem, você fala, não, peraí, vai cada um pra um canto. E aí você vai lá aprender alguns golpes primeiro e depois, tipo, não tá valendo, sabe? Mais ou menos assim que eles fazem, né? Tipo, você vai lá se montar e eu vou aqui crescer e daqui a pouco a gente briga. Velho, não tinha disso na minha época não, velho. Tu não sabe jogar, era a primeira a rodar. É, eu não tenho muita paciência pra esperar isso não, mas eu tenho um monte de amigo que fala, não, não, calma aí, meu, calma aí. E fica lá no cantinho chutando lá. Calma aí, perdendo nada. Perdendo meio do jogo. Né? Calma aí, nada. Toma, perfect, na veia. Na minha época de The King of Fighters não tinha essa, não. Né? Na nunca época teve de The King essa. Of Fighters, o pau comia e olha lá. E na época de Street Fight, cara. Street Fight. Na época de Street Fight, cara, não tinha essa, não. O pior, cara, velho, é quando tu ia jogar com o noob, que ele ficava apertando só um botão, cara, e você não conseguia se aproximar. Maldito apelão. Esse é o famoso apelão. O irmão ganha todas assim. Ele fica sem, ele descobre um golpe e fica dando aquele mesmo golpe e ganha de todo mundo. Tem um ódio disso. Cara, eu não posso falar nada, cara. A vez que eu fui jogar Tekken. Me lembrou de Tekken. Exatamente, Michael. É, mas o meu foi macete, muito, mas muito todo tempo. Macete, todo macete pra um golpe só tem como cortar. Se não é pulando, é agachando. Depende, cara. Se seu adversário se chamar Ed Gordo, não tem como. Tem sim. Tem sim. Usando, não, usando cara, o carinha do samurai, tem como. Que ele tem um especial que ele desce do chão, aparece atrás do carinha e mete a faca nele. Ah, mas vamos ser sinceros, cara. Tipo, o Ed nasceu pra, tipo, você é noob, você vai jogar com o Ed. Você aperta dois botões, ele faz tudo. Né? Mas é aquilo, é capoeira, né, cara? Capoeira faz... Ele sai rodando pela tela toda, certo na frente, atrás, embaixo, em cima. Não tem como errar um golpe com ele. Ah, cara, tá, velho. Noob mesmo joga é com Paul, cara. Só precisa de um combo pra zerar o life do cara. Ah, cara, é tipo que nem o Heorang, cara. O Heorang é tipo, tem aquele chute triplo. Chega perto dele e te bate três vezes, acabou. Aí você tem que chegar lá de novo, ele vai e bate de novo. É chato pra caramba, odeio esse bicho. Cara, eu vou falar, minha infância não teve muito Tekken. Outra coisa, não, nem a minha. No Tekken, cara, no próprio Tekken of Fights, cara, tem o Kim, com aquele especial dele que ele fica pulando. Aquilo não, dali, cara. The King of Fighters é diferente. É por isso que eu preferia The King of Fighters. Tipo, as combinações eram quase tudo da mesma coisa. É sempre frente soco, sempre até soco. Era tudo sempre um lado, sempre o outro e dava tudo certo. Você conseguia não, cara, lançar The King tudo of Fighter, cara. The King of Fighters acho que é o melhor jogo de luta que eu já joguei, cara. Mas sabe onde é que eu gostava de jogar, cara? No Fliperama, cara. Ah, tá. Não, cara, ali não tem emoção, não, cara. Eu jogava muito não. No boteco do meu tio. Não era, cara. Eu chegava lá, um bocado de papudinho no lado, um bocado de papudinho do outro jogando sinuca e eu passando like a boss com R$1 pra pegar 10 fichas. Era o dia todo de jogando, cara. Eu com 5 anos jogando The King of Fighters mal alcançava os controles daqueles marmanjos enormes perdendo pra mim no The King of Fighters. Eu tinha vergonha na cara. E eu digo uma coisa, velho. Eu perdia, colocava mais fichas do que queria me vencer, meu. Eu tinha que gostava. Eu zerei, ele cara, todos os Tekken of Fighters do 95 até o 2003, cara. Depois disso eu parei de jogar. 2003 não, 2001. Eu parei no 98, porque meu tio tirou o fliperama do boteco. E aí entrou na moda aquelas casas que vieram antes da Lan House, que era um monte de videogames juntos e tal. Ah, locadora, né? Não era locadora. Era um... Não sei se é você ou tipo Bruno, era tipo uma lan house, só que sem computador, só tinha um monte de videogames e tal. Cara, que mágico! Naquela época era o quê? PlayStation, Dreamcast. É, tinha uma aqui perto, tinha um PlayStation 1, PlayStation 2 e também Xbox. Tinha Xbox, tinha uma aqui. Aqui a gente chama isso de locadora, cara. Não, não, não. Não, locadora. Onde você vai alugar as coisas. Isso, não, você... lá eles alugam, pelo menos aqui, eles alugam tanto o videogame, mas também tem você aluga a hora lá pra jogar. Não. O que eu tô não, falando porque... é especificamente, você só alugava só hora pra jogar, eles não alugavam jogo nenhum lá. É, lá era só pra jogar, no caso eu seria como uma LAN, não é uma LAN house, mas seria um Prey Zone, né, cara? Game house, vamos chamar. Mais ou menos isso. Eu nunca soube o nome. Eu vou falar uma Prey Zone logo, cara. Acabou. Porque é zona pra se jogar. Então, Playzone. Ah, mas Playzone, tu pode jogar tudo, né, cara? Até Bila. Não. Até o quê? Bila. Bolinha de gude. Não. Ah, ah. Não. Tá aí uma coisa que eu nunca gostei, bolinha de gude. Nem eu. É, cara, eu também nunca fui muito fã, não. Agora pensando assim, não fui. Outra coisa inútil. Concordo com vocês. Não, para as pessoas caírem. Eu gostava de bolinha de gude, cara, mas assim, eu gostava de bolinha de gude por causa da minha infância maligna, cara. É, caçar. Bolinha gato, de gude. Ó, ué. Bolinha de gude mais atiradeira. Exatamente, cara. Muito, muito do mal, cara, caçar gato com aquilo. Caçar o quê? Que você é? Caça gato. Caraca, Jordano. Que maldade esse coração. Não, é. Isso é pouco. É porque isso era quando eu era passarinho. Não é. Passarinho voando, mirava nele, pá! Acertei! Não, cara, mas tu sabe... Eu também não cansei não, cara. Porra, não dava não. Tu sabe aqueles morceguinhos que aparecem entre as 5 e as 6 da tarde e ficam voando no céu, cara? Aham. Uhum. Aquilo ali foi muito meu alvo, cara. Nossa, bichinho, isso é muito feio. Feio. Olha, eu nunca cansei bichinho nenhum também, não. Eu já tentei, mas, cara, a minha mira era tão perfeita, cara, que, tipo, o bicho tava na minha direita. Direita. E eu mandava o tiro, dava um zigue-zague que saía na esquerda. Sabe-se lá como. É, vou mirar em você também. Bruno, defensora dos gatos e dos morcegos. Mesmo. Cara... Nessa eu tô com ela. Sabe qual que era a minha maldade na infância? A minha avó tinha pavor de rato, né? Aí eu comprava aqueles ratinhos que davam corda. Aí quando tava mó festa na minha casa, um monte de visita e tal, eu ia lá, dava corda no bicho e soltava perto da minha avó. Caraca, ela era muito má, hein? Sério, cara? Tu tem pena de gato, mas não tem pena da tua avó? Aí ela saía, mó. Ai, meu Deus, socorro, um rato! Um rato! E aí uma vez eu vivia com aqueles ratinhos, né? E aí um dia eu quis comprar e meus pais, não, que você vai soltar perto da sua avó. Eu, não vou soltar, mó cara de anjinho. Aí, eu nunca vou esquecer, tinha uma roda de adultos, assim, na frente, eu devia ter uns 5 anos. Aí eu agachei, soltei o rato entre os pés da minha avó, assim. E aí ele correu pro meio da roda, nossa. Ai, ai. Eu acho que eu fui a única criança bobona aqui, né? Eu fui, cara. Ah, eu nunca fiz mal pra nenhum bichinho, só falo com as pessoas, assim. Cara, eu não fazia mal pra ser humano, cara. Eu só fazia mal pro vidro do meu prédio, pro assoalho do meu prédio. Nunca fiz mal pra nenhum objeto também. Cara, eu quebrei a janela da porta da sala aqui de casa no mínimo umas 5 vezes, no mínimo. Cara, isso é puro vandalismo, cara. Não é? De um lado nós temos o... É vandalismo, cara. Do outro lado aqui nós temos a... Sei lá, a caçadora de velhinhas. Não é vandalismo, cara. Meu quintal é sempre muito grande. Então eu sempre joguei bola. E cada bolada que eu acertava na porta... É, cara, eu simplesmente só tinha o hábito de ir contra o vidro, cara. Ele quebrava. E, tipo, o assoalho do chão era jogando peão, cara. Tipo, eu tenho culpa que os peões eram feitos com ponta de ferro e, tipo, deixava marca na porcaria do chão do prédio. Tem uma coisa que eu nunca gostei, foi peão. Nunca vi graça nenhuma naquilo. Ah, eu gostei. Ah, você viu? Peraí. Você viu graça em Beyblade e não viu em peão? É, exatamente isso que eu tava pensando. Ah, cara, tá vivo. A Beyblade tinha graça por causa do desenho. A Beyblade foi baseada no peão. Cara, peão, cara, é muito mais destrutivo do que Beyblade, velho. Eu lembro que quando a gente ia jogar peão e tal, quem vacilava lá em acertar dentro da roda, velho, o peão ficava lá deitado, a gente fazia uma armação que nosso peão ficava parecendo um martelinho, cara. E a gente tinha que quebrar o peão do amigo, cara. Mas, exatamente, cara, não, eu só jogava assim, cara, só jogava desse jeito. Exatamente, cara. Em Portugal a gente dividia isso, tipo, aquele lançamento normal chamava de lançamento de mulher. O lançamento de martelo é o lançamento de homem, cara. Ele só jogava assim. Não é, por isso que a Suécia tá daquele jeito. Não, cara, aqui não jogava assim, não. O que eu jogava aqui, cara, era fazendo marabalismo com o peão. Ou seja, você ataca... Para, fazendo o quê? Marabalismo. Ih, caraca. Ai, meu Deus do céu. Marabalismo. Ih, cara, não tá saindo. Vambora, repitam comigo. Marabarismo. Caraca. Malabarismo, filho. Pera, não quer sair. Marabarismo. Não, cara. Vini, malabarismo. Malabarismo, porra. Uhul. Saiu! Caraca, não! Olha o bafinho! Não, conseguiu sair! Porra! Travou bonito aqui, hein? Tá, mas aí, explica, como é que você faz malabarismo com o peão? Não entendi. Não, ué, tu nunca jogou assim, não, cara? Jogava o peão. Daí, com a mesma coisa que tu jogou o peão, tu jogava ela pra rodar, pra voltar pro peão. Como é que era o nome? Era a cordinha que jogava pra voltar no peão. Um pedacinho, tu puxava pra ele pular, tu pegava ele na mão, aí você rodava na sua mão, aí tu passava ele da mão, ia andando pela parte do corpo, aí tu pula, jogava da outra mão pra outra mão, aí daqui tu voltava ele pro chão, sem ele cair, rodava na rodinha de novo e puxava pra ele continuar rodando, sem parar. Nossa, eu já me perdi nisso aí. Né? Entendeu? Era um marabarismo. Era jogar e pegar o peão no ar era... antes dele cair no chão, velho. Fazer ele rodar na mão. Fazer ele rodar na mão, passar pra outra mão, voltar pro chão e fazer ele continuar rodando. Isso a gente fazia assim. Isso aí era o quê, Vini? Basquete com o peão. Aham. Uhum. Ah, ele falou que era... O marabarismo. essa palavra está me trolhando, cara. Eu não vou repeti-la. Malabarismo. Né? Tá me trolando, malabarismo, cara. Tá me trolando, olha só. Ai, gente, fala sério. E Tamagotchi? Nunca tive esse nunca lixo. Tamagotchi, como não? Eu nunca tive esse lixo, nunca quis ter essa coisa, cara. Nossa, eu acho que é tão ridículo. Tive muito. Pô, só o meu vaso teve três. Bicho, cara. Tô doido. Até hoje eu acho que... Eu fiz uma prova na faculdade, acho que semestre passado ou retrasado, e o professor escreveu em uma das recomendações: não pode usar celular, não pode usar MP3, MP4, MP25, não pode alimentar o seu Tamagotchi, não pode, tipo, muitas coisas. E ele leu isso, e tipo, eu faço faculdade de direito, gente. Nossa, hein? Tamagotchi. Caro professor, o senhor tá um pouquinho atrasado. Ai, mas não. Eu ri muito. Não, um pouquinho atrasado, cara. É um pouquinho com menos QI mental. Só isso. É nada, eu achei genial a piada dele. Dei muita risada, porque ele até leu em voz alta pra gente. Cara, eu só tô curioso com uma coisa. Tem algum QI que não seja mental, cara? Foi a minha mesma dúvida. Você tem, cara. Ih, qual que seria? O QI débil mental, né? É, por favor. Tem o QI, cara, tem o QI psicológico. Tem outro tipo de QI, cara. Mas aí é QE. Joga, peraí, joga no Google que tu vai achar 1 milhão de QI. Eu só conheço um outro QI, além do QI mental, cara. Qual o QI? O que é isso, novinha? O que é isso? Que é isso? Exatamente, ó. Outro QI. Se não falar um QI mental, vão pensar que é isso, novinha. Exatamente. Viu? Então, tem que especificar. Tem que o quê, cara? Especificar? Tem que especificar. Senão, ah, tá. Complicado. O que você tava querendo, um pêssego? Não, não quero pêssego, não. Não gosto de pêssego. Ah, mas vamos voltar pro cast, né? Isso exige um post no blog, viu, cara? Explicando todos os tipos de QI. Exatamente, ó. E você irá fazer isso, líder. Claro. Deixa esse trabalho para você, cara. E patins, gente. Até hoje eu não aprendi a andar de patins. Nem eu. Tá aí uma coisa que eu nunca andei. Ah, já andei sim, na verdade, uma vez. Eu tava na casa da minha avó, era um morro. Cara, aí, não, eu quero andar de patins, cara, no morro. Nunca andei na vida. Porra, botei patins, o que me acontece? Quebrou um dente. Porra, um dente, cara, patins. Não entendi, cara. Eu vou andar de patins no morro e eu quebro o dente do nada. É, caiu. Nossa. E quebrou um dente. Caiu, exatamente, cara. Não, cara, por incrível que pareça, cara. Eu fiz Matrix naquela época, que naquela época não se chamava Matrix, né? Porque, velho, desci o morro. Não, eu desci o morro, só isso, eu desci o morro. Eu desci o morro e, tipo, minha avó gritando, freia, freia, para, eu. Porra, como que para essa porra aqui, cara? E passar numa rua movimentada lá embaixo. E... como que eu parei aquilo? Eu não sei, só sei que eu virei pro lado, fui pra calçada, fui pro muro, e quando eu fui pra bater no muro, não bati, cara, o bagulho parou. Simplesmente assim. E eu lá em pé, lá, sem entender mais nada de nada. Totalmente assustado. Eu achei que você ia contar alguma coisa, tipo... Eu só sei que foi assim. Sei que não sei como foi, cara, só sei que foi assim, cara, não entendi nada ali. E ali, minha avó apavorada e falando, você não vai mais andar com isso, sei que o quê? E eu lá, tá bom, eu não quero mesmo, eu não queria mais também. Cara, eu tenho certo problema com roda, cara, não sei bem o que eu quero com você. Patins, tipo, eu andava na beira da praia, quase nada, um pouquinho só, tipo, treinando. Aí um dia eu caí de cara no chão e parei. Que louco, velho. Bicicleta, eu andava bastante no parque, não sei o quê. Aí um dia, tipo, eu tava andando na rampa lá perto de casa, aí passou um carro andando, desviei dele, bati num carro parado. E, bom, o carro era da minha diretora de turma, que em Portugal é como se fosse professora representante. Não foi legal. E patinete, cara, porra... Patinete, eu quebrei meu patinete pulando escada. Ah, que louco, velho. Pois eu só sei que eu tinha um patins, eu só parei de andar com patins porque eu cresci e meu pé ficou grande pro bicho, cara. Eu nunca pude andar de patins. Nem eu, velho. Bicicleta, aqui, velho. Aqui perto de casa não tinha condição de andar de patins. Porque é muito roça na minha infância. Pô, calçada é tudo de barro. Porra, como é que anda? Andar no meio da rua? Rua movimentada, com 5 anos andando de patins, não ia dar certo. Eu só aprendi bicicleta logo cedo. É, não ia dar certo muito não. Cara, bicicleta pra mim era a melhor coisa que tinha, cara. Fazia alta rampa. Ia mandado na bicicleta, pulava por cima da rampa, se tabacava no chão de vez em quando. Mas era muito bom. Bicicleta, cara, eu andei muito, cara. Lembro eu outra vez descendo o morro também de bicicleta, velho. E o freio da bicicleta que não funcionava mais, velho. Atravessei uma rua em movimento, velho. Voado na bicicleta, velho. Que eu só parei quando eu bati no meu fio. E a bicicleta levantou toda. Eu falei, fudeu, cara. Tá, quando bateu ali, eu pensei que fosse cair, cara. Não caí, cara. Mas é porque... não é que eu nunca... a história acaba, cara. Mas é que eu consigo essas proezas assim, cara. Quando é pra eu me fuder legal, cara, não acontece nada. Eu saio ileso. Agora, tipo, se for me andar... Você sai ileso? Ileso. Você sai ileso, velho? É, sai ileso. Comigo foi um pouquinho diferente. Chegaram pra mim, não, tá todo mundo descendo, vai lá que você consegue também. Ah, olha essa, vai limpa não. Pessoal tudo mais velho, né, o mais novo. Bota o moleque na frente. E fui eu mandado descendo. Mandado descendo com tudo. Cara, do nada eu passo por cima de um pedaço de madeira, não sei se é um tronco, alguma coisa assim, não lembro direito. Eu só lembro que o medo batendo, cara. Só que em vez de apertar o freio de trás, eu apertei o freio da frente. Pô, a bicicleta rodou. Quando ela levantou a traseira, eu me estava aqui, eu fui deslizando de peito. Eu desci no mínimo uns 5 metros de peito, cara. Mas eu saí todo arrebentado. A minha história Nossa, cara, nunca tem final feliz, assim, que nem duvido. Não, a minha foi bizarra, mas não foi nem comigo que aconteceu. Eu vi porque eu tava de perto. O que a gente fazia? Lá perto de casa tinha três rampas, entendeu? Isso não foi com bicicleta não, que eu já tinha me aposentado do ciclismo. Depois do acidente lá com o carro da diretora, eu me aposentei do ciclismo. Mas foi com patinete, cara. Tipo, a gente descia três rampas, entendeu? E chegava assim numa garagem, onde... Qual era o nosso barato? Era descer a rampa da garagem e virar pertíssimo da parede, entendeu? Quase raspando na parede. Mas o que a gente fazia? A gente vinha na primeira rampa, que era uma rua enorme, já dando sprint. Entendeu? Na segunda, a gente vinha deslizando, normal. E na terceira, dava um último sprint, né? Pra ficar luxuoso, né? Ficar bonito. Aí, tipo, beleza. Eu não fiz a curva, não, porque eu tava atrás. Mas tinha um cara na minha frente que era meio novato nisso, né? Aí chegou, foi descendo a rampa da garagem. Quando ele chegou pra virar na perto da parede, o guidão soltou. Aí ficou com o guidão na mão, tipo, todo assustado. Ele só viu a parede e começou a gritar, cara. E eu atrás. Eu vi o garoto se estacionando muito na parede, cara. Foi muito cômico, sabe? Sabe aquela cena de filme mudo? Tipo, o cara tá lá guiando, aí de repente, tipo, solta o guidão e fica olhando assim, tipo, desesperado. Ai, meu Deus. Que louva. Eu não tenho história sobre rodas pra contar não, cara. Mais uma vez, a gente brincando. Não sei se vocês conhecem a brincadeira de polícia pega ladrão. Conheço. Eu acho que todo brincava. Brincava muito aqui, cara. Era muito a gente boa. Brincando aqui uma vez, assim que eu me mudei pra esse condomínio que eu morava anteriormente, tinha muitas casas sendo construídas ainda, sabe? Aí o que aconteceu? Tinha muita parte que era de construção e tinha uma área verde que seria futuramente uma pracinha, né? E muita árvore, muita coisa, e a gente juntava assim uns 15 meninos, que eram os que já moravam lá e tal, vamos brincar de polícia ladrão e tal, separa o time, beleza. Pá, foi. Aconteceu um dia que um colega nosso se escondeu, cara. Só que ele se escondeu tão bem escondido, cara, que todo mundo entrou e ele ficou escondido, cara. Velho. Foi tipo assim, 11 horas da noite, a mãe dele batendo lá em casa, perguntando cadê o filho dela. O garoto escondido, cara. Por incrível que pareça, ele tava escondido achando que a brincadeira tava rolando, velho. Ai, que dó! O pior foi que ninguém deu foto dele na hora de ir embora, cara. Mas muito, muito, muito tenso, cara. Cara, falando nisso, vou fazer... Fazer pergunta pra vocês. Todos vocês já brincaram de pique-esconde? Já, né? já. Qual foi o lugar mais bizarro onde vocês se esconderam? Nossa, jamais me lembrarei. Ah, velho, eu não sei. Eu acho que o mais bizarro que eu me escondi foi, sei lá... Cara, debaixo da pia, velho. Foi dentro de um tronco de uma árvore, cara. Cara. Caraca, dentro de um tronco? Dentro de um tronco, né? É foda. É, tinha uma árvore aqui que ela era... Essas mangueiras... Uma mangueira bem, bem grande, tem esse tronco bem largo, e tinha quebrado ela, o pessoal cortou ela e tudo, e ficou tipo a casca dela, assim, bem aquelas cascas de filme de terror mesmo, entendeu? E a gente sempre usava ela como a marca, né, pra poder bater e ficar livre. Algo que foi que aconteceu? Eu vim pro... O jogo começou a contar e eu entrei lá, velho. E tipo, ele saiu e eu fiquei lá dentro escondido e tal, mó onda, ele me procurando e eu tão perto assim. E o pessoal que chegava, sabia que eu tava lá dentro e ficava tampando a brecha assim, sabe, se escorando na marca pra não deixar ele me ver. Pois é, foi bem assim, cara. Mas foi, acho que foi o canto mais bizarro foi esse, cara. Mais troll, cara, mais foda. Foi tipo assim, o cara tá contando e eu tô atrás dele. Quando ele foi virar, bati, já tô salvo. Não, Vini, você é um cara muito sem graça. Não, velho, mas eles faziam muito disso, cara, quando a gente ia brincar, meu velho. Meu tempo não vale sempre, isso, não. Sempre tinha um atrás. Eu também não. Não, na minha época era assim, cara. Sempre era muito troll, cara. Sempre tinha um Isso, um engraçadinho ficava atrás do cara que tava contando, ou do lado, esperando, cara. Quando ele tirava a cara, pá, botava a mão lá, já bati, já. Ai. Agora, cara, teve uma vez que eu morava num conjunto de prédios, né? Aí sempre rolava aquela trollagem, tipo, o neguinho entrava no seu próprio prédio, sabe? Só que aí uma vez eu fiz isso e eu entrei no prédio e eu me fechei no quadro de luz do prédio. Fechou aonde? Só que, velho, eu entrei no quadro de luz do prédio. Tipo, era um armáriozinho onde tinha o quadro de luz, entendeu? Uhum. Aí eu entrei ali. Beleza, só que eu devo ter esbarrado em alguma coisa, cara, que eu parei, botei um dos elevadores parar de funcionar. Eu fui achado pela síndica do prédio com um eletricista dentro do armário. Ai, velho. É o jogo. Isso me lembra, velho, uma bizarrice que eu fiz na escola, cara. Não, mas não veio ao caso, deixa quieto. Conte! Ó, medo! Ajoelhou, tem que agora fala, já. Não, velho, é que, tipo, a gente... Eu, pivete, sempre fui muito curioso, né, cara? E tinha esses quadros de energia que... Essas chaves de energia que tem na casa de todo mundo. E tal, tampinha de plástico. Só que a secretaria tava em reforma. E a gente sempre tava construindo outra do outro lado do pátio... E essa velha ficou tipo uma casa abandonada e a gente sempre ficava lá brincando, eles iam demolir pra fazer um parquinho. Só que eles não tinham tirado ainda essas chaves de lá, sabe? Que ligavam as luzes da cantina, das quadras e da parte externa do colégio, né? E eu estudava à tarde nessa época, já era umas 6 horas mais ou menos, e a gente sempre ficava brincando depois da aula até umas 7 horas. E eu achei uma estaca no chão, cara, uma estaca de madeira. E eu achando que isso já... E eu achando bonitinho ficar batendo lá na tampinha de madeira e ela afundando, velho. Eu segurei essa estaca como se eu fosse matar um vampiro, sabe, velho? E apliquei com toda a minha força nessa caixa de luz. Deu um papoco, velho. A escola ficou toda escura. Nossa senhora. Velho, aí eu fui convidado a ser retirado da escola nessa época. Mas... Acontece, velho. Foi uma das trollagens, cara. Te desconvidaram ou você foi... Não, me convidaram a sair do colégio mesmo. Mas aí... Olha esse termo, convidado a sair da escola. Jordano trollou bonito, cara. Lindo, cara. Na minha época de escola... É porque eu não vou contar minhas histórias do Instituto Médio, cara. Era isso que eu ia falar. Eu ia falar isso agora, cara. Tem um membro aqui nesse podcast, entendeu? Tem muita história pra contar de trollagem na escola. Tô sabendo, hein? Não, mas depende. Eu, quando era criança mesmo, era santo. Sempre fui bem santinho. Depois que cresci um pouco, eu tive um pequeno, um leve de rio. Mas isso aí, acho que já não tem a ver, eu tenho. Cara, vamos dizer assim pra quem não conhece o Lente, nosso amigo, ele costumava colecionar algumas coisinhas de patrimônio público, vamos dizer assim. Enquanto todo mundo, sei lá, todo mundo não, porque não fazia isso, mas enquanto que uma maioria, por exemplo, pegava aquelas bagulhinhas dos pneus dos carros, sei lá, essas coisinhas assim, o nosso amigo colecionava, tipo, pinos de extintor. como é que é o outro? Pedra de quebra-mola. Não. Aqui, o nome daquilo é gelo baiano. Não tem, sabe aquelas pergulhas amarelas que ficam no meio da rua? Com olho de gato? Aham. Não acredito. Nem ficou comigo, cara. Um colega meu levou pra casa. Pois é. Mas, cara, eu conheci... Sério, isso é sem sacanagem. Depois que eu fui pra faculdade... Eu conheci um cara que conseguiu ser pior que você, cara. Porque você fazia essas coisas, tipo, meio que escondido. Não era na cara de pau na frente das pessoas, né? Eu tenho um amigo meu, entendeu? Eu não vou citar nome. Todo mundo sabe quem é se a pessoa conhecer. Mas, enfim. Eu tenho um amigo meu que chegou com um saco de 100 litros na mochila. Tava indo pra casa. Pegou um cone daqueles de obra. Entendeu? Ensacou o cone, botou nas costas, pegou o trem e levou pra casa da garota, deu de presente pra ela. Ai, que romântico. Que romântico, hein? A garota até hoje em dia tem um cone no quarto dela, escrito PUC Rio, número 10. Que LOL, velho. Beleza. Ela nunca vai esquecer dele. Essas coisas aí de pegar coisas da faculdade me lembram outra história minha, cara. Vocês chegaram a pegar, com certeza, Pegaram, né? Com certeza, essa época de... essas lousas de piloto, né? Não, de não. Pincel. Não, na minha... Uhum. Ah, tá. Na maioria da minha... Na minha escola, a maioria era giz. É, na minha escola também, só era giz. Sim. Ah, velho. Enfim. No começo, tinha uns quadros que eles eram... Eu não sei como é que eu digo, é tipo a tampa de uma caixa, que ele era um pouco pra fora da parede, mas por dentro dele ele era oco, entendeu? Uhum. E tipo, cabia o que você quisesse botar ali dentro, assim, desde que tivesse uns 4 dedos de diâmetro. E na minha escola, no meu terceiro ano, mas obviamente não tão criança, os nossos professores, quando saíam de sala, todo professor trazia o seu material e ia embora com ele, mas normalmente os bonitão esqueciam, né? E a gente, eu e um grupinho nosso, tinha mania de pegar esse material do professor e esconder ali atrás da lousa. Que ruim, cara. Sei que, de tanta gente fazer isso, cara, chegou um ponto onde o diretor foi bater na nossa sala, reclamar dizendo que em todo o colégio só haviam 2 apagadores, cara. Nossa. Velho, tu não tem noção da vergonha que foi, cara. Todo mundo saber que foi você... E o diretor tá lá na sua sala e fazer assim: velho, ninguém aqui vai pro intervalo até aparecer esses apagador. E a sala toda ali encarando, velho. Eu me levantei, cara, com tanta vergonha, eu cheguei na lousa, peguei a base embaixo da lousa, assim, e agitei, velho. A chuva de apagador que caiu dali, velho. Foi... Nossa senhora. Isso me lembrou outra coisa, senhor Dendi. A história não foi bem contigo, eu vou avisar desde já, né? Mas isso me lembrou também um certo zelador e um certo objeto estranho no colégio que você estudou aí. Ah, não foi onde eu estudei, não, esse. Esse foi um colega nosso. Ah, é verdade. Exatamente, foi um colega nosso. Eu quase fui para nesse colégio também. Não fui por... Acho que porque meu pai, alguma coisa do tipo. Porque ele estudava num colégio de um colégio técnico, né? Aí ele fazia turma de eletrônica. É uma zona. A turma dele é sempre a culpada de tudo. Aí chega um dia, um cara leva pra sala, mas especificamente pro banheiro. Um consolo gigante. É consolo mesmo. Um pênis de borracha. Enorme, e foi tirar foto do banheiro, com o pessoal zoando, botando um consolo pendurado na calça e tal. Aí chega o inspetor na sala de aula. Quem aí que tá com o jumento? Vem cá e bota o jumento em cima da mesa. Aí o moleque levanta no fundo da sala, assim, mas vai andando até a mesa, ele enfia a mão dentro da calça, puxa aquele consolo enorme e bota em cima da mesa. Caiu o jumento. O inspetor, eu não vou botar a mão nisso aí, não. Eu não vou encostar nisso aqui, não. Eu sei lá o que esses moleques andaram fazendo com isso no banheiro. Eu soube que teve até foto. Deu um maior rolo. Foi parar todo mundo. Que eu me lembro. Eu fui parar todo mundo na coordenação por causa disso. E até hoje eu não sei de onde saiu esse consolo gigantesco. Tá aí uma coisa que eu nunca levei pra escola, graças a Deus. Silvio, então, e o próximo tópico? Ô, gente, mas a gente falou de faculdade e tal. Me diz aí, o que vocês queriam ser quando vocês eram crianças? Tipo, qual era o plano de carreira de vocês? Astronauta. Eu sempre quis ser astronauta. Até mais ou menos até minha idade de pré-militar. Só que aí eu cresci muito e descobri que eu era alto demais para pilotar um avião. Aí eu fui desqualificado por altura. Aí eu desisti. Ah, pois eu não. Eu, quando eu era criança, cara, eu queria ser veterinário, cara. Porque eu sempre gostei de bicho, sabe? Eu também. Mas aí... Aham. Uhum. Aí a gente vai crescendo e tudo. Não, não, não, peraí. O cara que atirava bolinha de gude no gato. Porra, velho. Eu não... É um grande amor pelos animais, né? Cara. É que ele ia lá, matava, quase matava o bicho e depois cuidava dele. Claro. Lógico. Ele só matava o bicho pra poder ter um bicho pra cuidar, cara. Vocês não entenderam isso, cara. É, ele que... Não era por aí, cara? Bem por aí. Então, cara, o que eu queria ser quando eu era menor, velho? Cara, eu, sabe o que eu não... Ah, verdade, eu queria ser da Marinha, velho. Olha. Mais um que queria ser militar. Eu super queria ser veterinária. Mas a minha dúvida, de repente, virou veterinária ou cabeleireira. Então, depois que eu vi o Homem de Ferro, cara, eu falei, não quero ser mais marinheiro, cara, eu quero ser Tony Stark. Acabou. Enfim, eu não faço a menor ideia do que eu queria ser quando criança, cara. Eu não lembro, não sei. Não sei se era bombeiro, talvez fosse bombeiro. Não sei. Sabe que isso já pode ser uma ligação homossexual na sua infância, né? Verdade. É, Deus. É, Daniel dando suas pistas desde pequeno, cara. Doido pra pegar na mangueira. Exatamente, cara. Ó. Doido pra pegar o fogo, já. Ele só queria de cima das árvores. Você vê como vocês são maliciosos? Cara, falando nisso, eu nunca vi bombeiro salvando gatinho em cima das árvores. Cara, eu acho que isso é coisa de filme americano. Coisa de desenho animado, não? Coisa de americano. Não? É coisa de americano, cara. Lá nos Estados Unidos eles fazem isso, sim. Só nos Estados Unidos que tem essas coisinhas aí ridículas. Cara, se tu chega num caminhão de bombeiro pra salvar um gato aqui, cara, é capaz de tomar um processo ainda. Você é capaz de tomar uma surra mais fácil. Aqui quando a gente vê um gato preso numa árvore, a gente pega a tiradeira e dá um tiro nele. Eu não sei onde é essa sua terra aí, mas... O lugar é meio violento, me avisa pra eu não passar aí por perto. Relaxa, Michael, a gente não vai passar por perto. Com certeza vocês não vão passar por perto. Se passarem, eu te digo uma coisa, trago um colete um blindado. Ah, cara, mas essa minha infância de caçando gato com Bila, velho, vai ser muito útil no futuro, velho. Porque, tipo, quando o apocalipse de zumbi acontecer, velho, eu já sei como procurar comida, cara. Ó, vou ter que... Ô, Jordão, vou fazer churrasquinho de gato, cara. Né? É, pelo menos tem com arma de pressão. Eu vou ter comida, cara. Isso é importante. Ah, cara, eu não posso falar nada, cara, porque se é pra ser infância violenta, teve uma coisa que eu aprendi a fazer na minha infância que eu acho que muita gente deve achar bem estranho. Eu aprendi a arremessar faca. Ah, isso aí eu também aprendi, velho. Ó, eu brinquei fácil. Muito disso na grama daqui de casa. Também. Não, eu consigo arremessar em alvo, sem problema, com precisão. Aí eu não tive a oportunidade de treinar, né? É, nem eu tive. Aqui em casa tinha muita bananeira. Pra quem não tinha sabe. Mesmo. Isso. Bom, pra quem não sabe, né? Tipo, o Land nasceu num circo, é filho de um palhaço e de uma mulher barbada, né? E por isso que ele aprendeu a arremessar faca. Ele foi obrigado a aprender a arremessar faca pra poder ganhar dinheiro. Tá aí. Eu não rebolava, mas, falando. Como o Jordano diz, né? Eu não rebolava a faca por aí, não, cara. Rebolava? É. Eita, rebolar a faca? No Nordeste... O que é rebolar a faca? Eu vou traduzir, gente. No Nordeste, rebolar é jogar. Exatamente. Ah, não, eu não... Tá outro dia... Não, eu vou contar pra vocês uma coisa. Outro dia eu tava jogando com o Jordano um jogo. Aí o Jordano me fala. O cara aqui... O cara tá... O cara... Eu falei, o que esse cara tá com o quê? Ah... Ele rebola a adaga, rebola a faca. Aí eu, porra, ele rebola a faca. Que ataque é esse, cara? Me mostra aí, ele vai rebolar a faca como? Aí ele tá lá, cara. Aí o bicho tá atacando. Eu falei, cara, ele não tá rebolando a faca, tá atacando. Então, ele tá rebolando a faca. Não foi, Jordano? Eu, caraca, foi, cara, mano. Ele rebola. Mas, Mas, tipo, essa história de judiar de animal quando é pequeno e tal, voltando no nosso pouco, me lembra uma história bem bizarra, cara, que aconteceu com um amigo meu. Tipo assim, no campinho que a gente jogava, tinha algo semelhante a uma casa na árvore que a gente tinha feito. E, por coincidência, dava pro muro desse meu amigo, que ia direto pro quintal dele, a visão da gente. Aí a gente lá brincando e tal, gritando, fulano, sai aí, tá faltando um pra completar o time e tal, e nada desse amigo nosso sair, né? Aí ele pegou, aí pessoal, peraí que eu tô só fazendo negócio aqui no quintal, eu já vou. É, daqui a pouco eu saio aí pra gente jogar. Aí beleza. Aí a gente lá sentado na árvore e tal, e nada desse nosso amigo vir. Com uns 15 minutos mais ou menos que ele não deu notícia, a gente resolveu subir nessa casinha da árvore e olhar pelo quintal pra chamar por ele. Quando eu subi nesse muro, que eu olhei, cara, eu vi a cena mais bizarra de toda a minha vida. Ele tinha um morcego preso nas cordas, no, nos barbantes de estender roupa, certo? As asas bem abertas, velho. E ele tava com aqueles paletinhos de churrasco mesmo, de gato. Esse churrasco que a gente vê nesses barzinhos. Furando o bicho, cara. Nossa! Tipo, esse é o tipo de pessoa... Que quando desce, chega na escola armado e atira em todo mundo. Cara, não, isso é se ele for coreano, cara. Né? Mas simplesmente, velho, furando, cara, o bicho, furando. Aí. Isso é coisa de gente normal. A gente chama ele de fura-mocego. Mas. Velho, foi muito tenso, cara, a cena. Ai, velho. Imagina, não, peraí, peraí, eu já vou jogar bola com vocês, eu só tô furando um morcego aqui, rapidinho. Não, não faz sentido. Tá errado. Ah, eu só sei que foi errado. Assim. Mas foi assim, só sei que foi assim. Ai, ai, não tem nenhuma história disso. Tem uma prima minha que fez uma, que deu perna também. Tipo, a minha avó... Ela não escutava muito bem. Tava minha prima e a minha avó na casa, né? Ela colocou o gato dentro de um saco plástico, jogou dentro do vaso e começou a dar descarga. Só que o gato é muito grande para passar a descarga. Então o gato começou a se esgoelar dentro do vaso, né? Ele gritando, berrando, aquela minha beca. A casa, aquele barulho enorme na casa, minha avó surda, não escutava. E ela continuava tentando afogar o gato. Só teve um final feliz porque a mãe dela chegou e escutou aquela barulheira absurda dela tentando afogar o gato dentro da privada e conseguiu tirar o gato lá de dentro, com muito custo. O bicho ainda saiu vivo, meio cara, torto, meio quase morto, mas... Conjuntado com... Cara, isso foi uma de poucas. Tem mais histórias que eu não vou conseguir lembrar. Silvio, então, e o próximo tópico? Então, vamos sair dessa coisa de quando tá ficar contando historinha, que eu não sou Forrest Gump. E... Nossa, que trocadilho de foi pro outro lado. E vamos falar de... programas e desenhos de infância. Eu ia falar de desenho que nós desenhamos. Como assim? Nossa. Como assim, velho? Tipo aquele zoado que a sua mãe foi lá e colocou na geladeira, super orgulhosa. Você fez 3 riscos coloridos. Não. Era tipo esses nossos desenhos. Não, os desenhos tipicamente eram aquele triângulo, aquele quadrado que fazia uma casa. Né? Aí tinha aquela janelinha safada. Aí tinha sempre aquela graminha e 3 bonequinhas assim do lado de fora. Você, seu pai e sua mãe. Não, no caso tá mais elaborado. Não, no caso do Vini, tipo, ele ficava com um guia louco do lado, cara. Ele desenhava um caminhão, né, cara? Aquele retângulo com as rodinhas e ele correndo atrás, gritando, guia louco! Era por aí, cara. Aí. Ó. Cara, eu sempre fui ou diferente nesse ponto. Porque eu sempre desenhei melhor do que as outras crianças, no caso. Eu também. Meu desenho nunca foi nada de trocinho, de pauzinho e só. Eu sempre desenhei tudo em terceira dimensão. Eu me achava o anormal. Desenhista. O Land, com 5 anos, fez a sua primeira maquete de robótica. Mais ou menos isso. Enquanto eu estava facas no circo do meu pai. Né? É, exatamente. Muito bom. Ó, o cara é um astro. Você sabe que uma pessoa é perturbada quando ela, tipo, tem como hobby fazer maquete e trabalha com atirando faca. Né? Ah, cara, mas tipo, desenhos da infância, cara. Desenhos da infância eu lembro... Dragon Ball Z. Desde... Desde que eu. Não, cara. Odeio. Dragon Ball Z já foi quase adolescência, cara. Infância mesmo? Odeio. Não, eu cara. Foi, cara. Eu fui infância. O meu foi totalmente infância, cara. Eu via Dragon Ball cara. Z com 4, 4, 5 anos, cara. Dragon só vi o odeio Dragon Ball Z. Não, cara, Cavaleiros. Com 8 anos, cara. Eu via Cavaleiro. Eu via Cavaleiros do Zodíaco com 4, 5 anos, velho. 4, 5, 6. Ó. Cavaleiro do Zodíaco com 4 anos, mais ou menos. 4 anos, pô. Eu lembro na minha época de escola, no Jardim 3, eu devia ter o quê? Uns 5 anos. Pô, todo mundo tinha que ter alguma coisa de Cavaleiros do Zodíaco. Eu dei um puta ataque quando eu era pequeno, que minha sobrinha foi limpar meu tênis do Cavaleiro do Zodíaco. Gente. Ela passou álcool. Tava a logomarca dos Cavaleiros Zodíacos e tal, e manchou tudo, apagou a marca, eu dei um ataque, comecei a chorar, a espernear, que tinha estragado meu tênis, queria um tênis novo, que todo mundo tinha um tênis igual, e naquela época, se você não chegava tendo alguma coisa dos Cavaleiros Zodíacos, ou falando sobre eles, você era ou reprimido, ninguém queria nem falar com você. É mais você era um objeto de status entre as crianças. Exclusão social. Você era, se suicidava socialmente se você não falasse se eu tivesse alguma coisa do CDZ. Cara, todo mundo tinha que ter. Não, eu ia brincar no recreio, todo mundo brincava disso também. Era só o quê? Era só... Meteoro de Pegasus! Aí você já sabia quem tinha tendência, né? Se a pessoa escolhesse ser o Shun, né, cara? Não é. Não vem com essa. Primeiro teste de ganho é saber qual é o seu cavaleiro favorito. Eu sempre gostei do Ikki. Eu também. Meu personagem favorito era o Shiryu, né? Que era fodão. Ah, cara, quem é que não gostava do Ikki, né, cara? O Ikki, né? O Ikki também era... Não, eu não gostava do Ikki, porra. Não sei por que eu não gostava do Ikki, cara. Eu gostava do Seiya. O personagem principal. Gosto do Shaka. Ah, cara, eu nunca consegui gostar de personagem principal, cara. É muito difícil. É, eu também não. Nem quando criança. Comigo era raro. É muito mais... A maioria das crianças é mais fácil gostar do personagem principal. Eu nunca gostei do Seiya, eu nunca gostei do Ranger Vermelho, eu sempre gostei do Azul, que depois virou viado, que foi a maior decepção da minha vida. Decepcionou tua vida? Eita! Eu sempre gostei do Ranger Azul, o cara vai lá e vê viado. Por quê, eu cara? Sempre gostei, ó, tu diz pro Ranger, cara, o melhor Ranger ali era o Tony. Então, cara, o Tony, cara, era o melhor Ranger, cara. Ele foi o Ranger preto, foi o Ranger branco, foi o Ranger verde, foi o Ranger vermelho. Cara, ele era foda, cara. Era um dos melhores Rangers pra mim, cara. Ele era aí. Cara, ele foi o Ranger magenta também? Cara, só você que era o magenta, cara. Ah, cara, eu sempre gostei do Ranger extra, cara, pra falar a verdade. Sempre o exato, sexto Ranger então, era o melhor, cara. Aham. O Tommy sempre foi o Ranger Extra ou o Ranger Vermelho, cara. Não, ele foi o verde e o branco. Aí depois veio aquela Zell, que era um alienígena que tinha um Megazord, que era uma pirâmide. Velho, aí... Ele foi o verde, quando o verde era o sexto, cara. Então. É, não, ele foi eu tô o verde. Falando os extra, cara. Ele foi o verde, que era um extra, e foi o branco, que também era um extra. Aí depois veio a geração Zell, que era um Ranger, que tinha um Megazord, que era uma pirâmide, era um robôzão. Aí depois veio a Turbo, que era tipo um patrulheiro espacial. Aí... No que ele era patrulheiro, ele era o vermelho. Não, ele não era o vermelho, não. Não, eu tô falando do Tommy, não, cara. Eu tô falando do Ranger Extra da geração Turbo. Era tipo um policial, tinha até uma sirene nos peitos. Ah, sei. Ele também, mas ele era vermelho também, esse Ranger. Ele era tipo um que ele vermelho tinha sirene no peito. Tinha, cara. Pior que tinha. É isso. Esse não era vermelho não, cara. Esse era magenta. Era azul, cara. Aí tem o farol e a sirene começava a tocar. Né? O Megazord, ele não, mas o Megazord dele tinha a sirene nos peitos que tocava quando tava com raiva. Aí ficava de farol a sirene. Winter Seagull! E o Ranger Extra é sempre mais foda. É sempre o que chega falando: eu já sabia de tudo e vocês são coitados que não sabem de nada. A não ser que Dr. Tommy Oliver esteja no meio, que ninguém poderia ser melhor que ele. Tá, E o Tommy, cara, o Tommy Oliver ainda foi o Ranger Extra nessa Dino Thunder, que ele foi o preto. Mas é porque o Ranger Extra, ele é tipo participação especial. Tipo eu no Não Podcast, entendeu? Mas tá, falamos de Power Rangers, falamos de Cavaleiro do Zodíaco, desenho japonês, né? Então, eu tava estranhando, né? Porque assim, eu tava vendo hoje em dia como é que tá o Cartoon Network, cara. E, tipo, eles tiraram todos aqueles desenhos clássicos, cara. Não é, cara. Até os próprios deles, que eram aqueles cartoon, que eram desenhos muito, muito bons, cara. Falando sério. É, cara. Tiraram, Laboratório cara. De Dexter, totalmente Johnny Bravo. Né? Essas coisas assim. Desapareceram totalmente do mapa. Ridículo isso. Não faz sentido nenhum. É, eu hoje em dia tenho sempre bem 10. Tipo, se for comparar os desenhos da nossa época com os desenhos de hoje, que inclusive eles têm muito mais recurso até pra fazer. Os desenhos hoje são muito mais trash do que os da nossa época. Que mesmo sem recurso... Mesmo assim, não tem a mesma qualidade. É. Prova disso, é só você pegar as versões da nossa época com as versões das épocas de hoje. Você pega o Pokémon clássico, que era o primeiro dos 150 Pokémon, e pega esse Pokémon de hoje. Penso, enquanto nossa, na nossa época os Pokémon tinham forma de bicho mesmo, né? De alguma coisa que a gente pode associar como se fosse verdade. Eu fiquei sabendo que o Pokémon dessa última geração é um saco de lixo. Saco de lixo, tem o sorvete. Sorvete. Tem os eletrodomésticos. Também. E acontece com, acho que com todo desenho, cara. O eletrodoméstico já pra vir com aquela. Já pra puxar o lado feminino pro Pokémon. Não achei engraçado. De passar de você. Eu não vou comentar essa piada machista, meu jovem. Muito obrigado. Vai ter Pokémon em forma de ferro de passar, né? Seriados, cara. Coisas assim. Chiquititas. Ah, tá. Ah, cara, seriados. Eu, pelo menos, sempre quis ser a Mila. Que era a Fernanda Souza. Eu, meu sonho de consumo, eu queria ser a Mila. Era minha aspiração de vida. Vocês nunca brincaram de Chiquititas na escola? Na minha escola, a gente brincava. Não, cara, a gente não brincava de Chiquititas. A gente brincava, cada um era um. Na minha época, seriado, fera mesmo, era Maluco no Pedaço, cara. Adoro, Blossom. O Blossom também assisti. Aquela menina, a Punk, a levada da breca. Não era, cara, a Punk. Pequena Punk. Chaves, lógico. Ah, não, parei. Ele chamou o Chaves, não atravessou a ponte. É, o Chaves não atravessou a ponte, cara. A gente aprendeu isso no último podcast. Não, mas você precisa. Mas você atravessou a ponte, então você já pode se familiarizar com o Chaves. Mas não na infância, Chetalha, né, cara? Eu vi um bando de malucos de 50 anos vestidos de criança falando um monte de palhaçadas e eu olhei, pô, obrigado, já vi os Trapalhões. Nossa, comparar Chaves com os Trapalhões, acabou a amizade. É, pois é, eu acho que os Trapalhões são melhores ainda. Nossa. Aí eu tenho minhas dúvidas. Não, mas eu gosto de Trapalhões, cara. Eu acho que o Trapalhões bate de igual com o Chaves, cara. Não. Não, cara, eu acho. Não. Eu acho, tipo, o humor dos Trapalhões é mais escrachado. Ah, o de Chaves não era, não. Chaves e Chapolin é aquele humor mais idiota. Já os Trapalhões é aquela coisa escrachada mesmo. Tipo, tinha um cara que passava o programa todo bebendo, o malandro que não fazia nada, o Zacarias eu nunca entendi. E tipo... O Dedé, que sempre foi inútil da turma. Não tinha graça nenhuma. Ah, sim. Tipo, o Chaves realmente não tem nada disso, né? Tipo, nada de crachado. É só, tipo, uma mãe tipo, batendo num pobretão desgraçado toda hora. Uma criança mimada, tipo, chorando de um lado pro outro. E, tipo, aquelas palhaçadas bem pastelão mesmo, né? Não, não tem nada a ver, realmente. Não. É mais pastelão do que os Trapalhões, cara. Tu nunca vai ver um alcoólatra no Chaves. Apesar de que o seu maduro até caia, que é chegado numa pinga. Pingos são, é verdade. Eu tenho um professor que parece ele. Uhum. Cara de pingos. Mas enfim, não é minha intenção criticar ninguém que vê Chaves, de jeito nenhum. Entendeu? Se você vê Chaves até hoje e você é feliz com isso, eu não te entendo, mas eu te aceito. Entendeu? Ai, que romance. Eu também te aceito por não ter visto. O importante é ter então, saúde. Então é. Exatamente. O importante é ter saúde e não faça como o Mussum, não fique bebendo no programa ao vivo. Isso aí. Agora, já que a gente falou de Trapalhões, Chaves, essas coisas, pra encerrar, né, cara? Assim, vamos conversar um pouco sobre isso. O que, que mudou da nossa infância para a de hoje em dia, cara? Nossa, tudo. Eu acho que só essa informação, velho, que tá acabando com a infância da galera. Eu acho que cada vez as crianças estão mais precoces em todos os aspectos. É, cara, porque eu acho assim, tem coisa que criança não devia saber, cara. Por mais que o mundo evolua, eu acho tipo, que tem uma idade fazer pra criança com 13 anos. Cara, nem tanto, velho. Eu vi uma matéria, cara, eu vou ver se eu acho pra postar no, nos links do cast. Fizeram, tudo bem que eu acho que a criança não tem nem consciência disso, mas é uma criança com 4 anos de idade com um implante no seio, cara. Tem que noção isso, do que cara? É isso, cara? Uma criança com 4 anos de idade com um implante no seio? E, tipo, eu tem não outra sei coisa... Eu sei que é mais escroto. Isso aqui é mais escroto. Os pais que deixam isso acontecer ou o médico que implantou. Não é. Eu não sei o sentido disso, cara. Nenhum, cara, nenhum. E outra coisa, velho, que eu achei absurdo, cara, foi... Eu não lembro o país, mas criaram uma boate, cara, que... Feita pra criança. França. Foi na França? Eu sei que, velho, eu acho que... França, eu não sei, velho, não? O que rola nessas boates, cara, com criança de 12, 13 anos, velho, não rola em boate de adulto, sei lá, do mesmo jeito, cara. Pois é, mas sabe que a moda tá se espalhando, cara, isso aqui já tomou a Europa toda, por exemplo, no meu país isso já existe. Agora, aí depois entro... a filha chega grávida aos 13 anos e não sabe por quê. Pois é. Como eu falei, em todos os aspectos, as crianças estão cada vez mais precoces. Por exemplo, as meninas estão menstruando cada vez mais cedo, sabe? Antigamente, tipo, na época da minha avó, menina menstruava, vai, com 15, 16 anos. Hoje uma menina de 9 anos está menstruando, sabe? Isso é assombroso. Então, isso lá, questão física. Agora, questão de informação. A criança está tendo muito acesso à internet, a qualquer coisa que ela quiser. Outra coisa, tecnologia. Pô, minha priminha de 6 anos de idade tem um celular, sabe? Eu com 6 anos, na boa, 6 anos eu estava brincando de Barbie com a minha prima, sabe? Então, em tudo eles são precoces, sabe? Primeiro beijo. A criança tem 9 anos e já tá lá dando o primeiro beijo. Vai ter filho com 13 anos. Então, tá tudo muito cedo, tudo muito mais rápido. E elas, na verdade, as crianças hoje não estão tendo infância. Essa é a bem da verdade. Eu concordo e eu fico pensando que é triste isso. Mas ao mesmo tempo, cara, eu também faço um paralelo, pra não ficar muito sério, inclusive, isso. Que é, tipo, do ponto de vista cultural, cara, as pessoas falam, tipo, a música na minha época era bem mais legal, não sei o quê, hoje em dia, blá, blá, blá. Cara, eu fico pensando, eu que tava em Portugal, eu fui obrigado a escutar El Chan, Netinho. Nossa, sério, então, cara, tu tinha que escutar isso lá também? Sim, cara, isso aí foi pra lá, assim como Michel Teló foi pra lá hoje em dia, entendeu? Tipo, então, o meu jovem de hoje em dia, que tem a minha idade, não se iluda, cara. Pensa um pouquinho antes, que tinha coisa ruim também, tá? Não é só agora. Lógico. Eu tinha o bambolê do Tchan, cara. É sério. Ah, cara, mas é uma frase que eu vi por aí na internet, que dizia bem assim... toda geração atual se acha superior mais inteligente anterior, que anterior mais inteligente do que anterior e melhor do que a geração que vai suceder. Foi uma frasezinha do Orkut que sempre é como a sorte do dia. Eu só acho que a tendência das gerações, não só da nossa para essa, como a da anterior para nossa, é, perdeu alguns valores. Como, tipo, eu já não fui uma criança de ficar na rua o dia inteiro igual meus pais ficaram, sabe? É, e é uma coisa que eu acho que seria muito legal. Então eu acho que a cada geração já vai se perdendo um pouco. Apesar de se ganhar em tecnologia, em alguns avanços, a gente perde muita coisa que na verdade vai ficando para trás e passa despercebida, sabe? Cara, isso aqui tá muito sério. Mas é, pois é, vamos fazer um paralelo assim, pra deixar menos sério, né? Fazer um paralelo assim. Desenhos hoje em dia e desenhos da nossa época. Os da nossa época são muito melhores. Ó, um desenho de hoje em dia que eu não consigo entender. Não, o desenho de hoje em dia que eu consigo entender é Billy Mandy. Um desenho atual, cara. É, Billy Mandy não é tão de hoje em dia, não, cara. É sim. Não é não. E eu vou te falar o seguinte, cara. Vou te falar o seguinte, para um dia pra assistir cartoon de madrugada, que você vai ver o que é desenho bizarro. Não, não. Sim, eu já fiz isso. Faça o seguinte, cara. É, não sei se vocês têm aí. Tem um canal que é exatamente o antigo Cartoon Network, né? Que é o Tooncast. Ah, o Boomerang. Ah. Não, Tooncast. Boomerang não. Boomerang se desgraçou também. Acho que eu não tenho não, cara. Mas, tipo, é o antigo Cartoon Network. Exatamente o antigo Cartoon Network. Até as propagandas são iguais dos antigos. Até o Toonami, cara. O horário Toonami, que é o horário dos desenhos japoneses, tem, cara. De vez em quando não tem nada pra fazer, bota pra ver desenho de madrugada. Tem desenho de uma gosma, não sei o quê. Tem aquele desenho bizarro do garotinho que tem amigos imaginários, tem uma casa imaginária, tudo é imaginário na vida dele. Então, é isso, eu acho legalzinho. Mansão Foster. Mas desenho é estranho, cara. É isso, um amigo dele é uma bolha rosa, azul, cara. E o outro, sei lá, é um... mamute. É bizarro, cara. Doido. E o outro, só que fica com a tarde de queijo, cara. O nome dele é até pois queijo. Cara, o cara se chama queijo, velho. É estranho, cara. É muito estranho. Aí, sei lá, você pega os filmes. Quais são os filmes de hoje em dia? Crepúsculo, cara. Que é isso, cara. Que musical idiota. Crepúsculo. Cara, na época... filmes de jovens, vocês estão falando, né? São zoados. A gente tinha Karate Kid, Três Ninjas, entendeu? Tipo, esses filmes maneiros, assim. Não, e a nova versão de Karate Kid? Não, peraí, e a nova versão de Karate Kid? Que não é nem Karate, é Kung Fu. Kung Fu Kid. Né? Silvio! Então, e o próximo tópico! Então vamos falar de doces. O que, que tem de doces para criança hoje em dia? Cara, sinceramente, eu não sei. Antigamente, antigamente eu me lembro de muitos doces, cara. Era cajuzinho, era brigadeiro, era Maria Mole, era doce de abóbora. Cara, antigamente, era cara, tinha push-pop, cara. Push-pop! Cara, eu me lembrem, minha memória está falhando. O que é push pop? Ah, um não, lembrei. É isso aí. É isso que mesmo. Era em formato de cola, e aí você botava o dedo. Aham, isso aí. Ele falava assim de propaganda, push pop. Exatamente, cara. Eu achava aquilo horrível. Eu adorava, eu vivia com os push pop da vida. Também não gostava, não, ó. Era horrível. Nossa, eu gostava do de morango. Onde eu ia tinha push-pop. Cara, tinha outro que era... Minha cama. Um chiclete em forma de fruta, cara. Mas como de mascar em forma de fruta, como era o nome? O nome eu não vou lembrar, mas até hoje é uma das poucas frutas que eu gosto de comer. Tá se revelando hoje, gente. Que fruta é essa? Olha. O Lendi, é granola? Não, cara. Eu tô falando aqui dos chicletinhos em forma de fruta. Já vocês aí, principalmente você que é chegado no magenta, eu não sei que fruta tu gosta, é chegado na banana. Nem vem nessa, jovem, que eu mostrei pra todo mundo como magenta é diferente de vermelho. Seu ontem mesmo falou. Eu não abri minha impressora pra ir olhar, não, viu, cara? Eu continuo sem saber como. Rapaz, eu não lembro, eu não tô nem lembrado, cara. Do que eu tô falando aqui, você quer que eu lembre do que você tá falando aí? Enfim, né? Então, ok, doces a gente não sabe. Aliás, me diga uma coisa. Ainda vende Tazo em batata? Ai, cavaca? Vende o quê? Batata? Tazo. Ainda tem Tazo em batata? Não. Não, cara, não vende mais. Tentaram resgatar uma época dessa, mas não deu certo, não. Cara, a situação de hoje não é capaz de brincar com Tazo, cara. Mas não vende mais Skittles no Brasil, isso é muito triste. A geração de hoje não brinca nada com nada que não seja eletrônico. Muito. Deprimente. Não tem, Aí o Machift então, não consegue disputar com o Angry Birds. Tá aí o link. Brinquedos de hoje em dia. Cara, brinquedo de hoje em dia é o celular, cara. Celular e videogame. É. Ah, os brinquedos lá, hoje em dia estão muito mais interativos. Celular, computador, tipo, PC. Se você parar pra pensar nos brinquedos em si, e não só que as crianças ficam na TV e no computador e no videogame, os brinquedos hoje, eles estão muito mais evoluídos e tal, tem mais recursos. Você tem hoje bonecas que interagem, coisa e tal, tipo o Chuck da vida. Mas eu tenho medo dessas bonecas. Eu sei, eu também. Eu concordo com o Daniel. Tenho muito medo dela. Os brinquedos hoje têm mais recursos e tal, são mais legais, são interativos e tal. Criança tem até notebook para criança e tudo mais. Mas a gente, na nossa infância, e até e muito mais que a gente, as infâncias das gerações anteriores, era tipo Bob Esponja, sabe? Que se diverte com uma folhinha de papel e acha isso máximo. Ou com uma bolha de sabão e sai brincando e tudo é motivo de riso. Agora, hoje, se o brinquedo não fizer a maior coisa divertida do mundo, a criança fica entediada. Então, assim, realmente, os brinquedos hoje são, puxa, que legal, que foda, que até os adultos se divertem. É triste, é complicado e é assim mesmo. Infelizmente, essa é a geração. Essa é a nova geração que está cada vez mais perdida na perdição. Eu sou o Jonathan da nova geração. Tava faltando uma dessa. Ai, mas essa é da nossa geração. A gente não pode tacar essa na nova, não. É mesmo. E é com isso, galerinha. É com essa deixa maravilhosa que a nossa convidada nos deixou. Entendeu? Que a gente vai. Tá, tchau. Dessa vez sem música do Teletubbies. É um clássico. Por favor. Sem eu tentar roubar o tempo de todo mundo, então eu vou dar um tchau aqui pra vocês e só isso. Até o próximo cast. Isso aí, galerinha! Vou deixar a deixa, o tchauzinho, o bye bye, o adeus, o forever, o... Ah, vocês entenderam. Isso aí, falou. Fiquem na paz. Gente, foi um prazer estar aqui com vocês e tal, e ficar discorrendo sobre esse monte de coisa que no fim das contas foi inútil. Mas apesar do papo ter sido bom, é hora de dar tchau, como diria o megafone dos Teletubbies. Então, tchau! Eu acho que essa foi a melhor deixa para terminar de todas. Se o Daniel continuar pagando meu cachê, eu continuo comparecendo. Até a próxima, desde que o dinheiro caia na minha conta. Então, galera, para doar R$7, 0500, 2012, 007, também por aí vai. Tá bravo pra pagar o cachê desse cara. Gê louco. Então, galerinha, é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Até o próximo cast. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, comentar no blog, nos mandar e-mail. E tudo isso que a garotada de hoje curte. É isso aí. Abraço. E tchau. E não esqueça, mande, doe o seu gelouco pro Vini, tá? E paz, galerinha.